Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Metaset aqui no canal 1 da Antena Web. A edição de hoje vai abrir com Aranjuez Mon Amour, uma composição escrita no século XX e que no mesmo século XX conheceu uma versão interessantíssima de Gheorghe Zamfir, um flautista romeno que, enfim, teve então esta sentimental interpretação à sua flauta desta melodia. Fica para a história porque é uma das interpretações mais bem conseguidas, não só desta, mas de outras melodias. É um exemplo mór de como uma flauta de Pan pode chegar muito longe. Ainda para ver também de um acordeonista, música Nathalie, um original que conheceu várias versões de Julio Iglesias, entre as quais Nathalie, aqui em português, Nostalgie, em francês. São apenas dois exemplos. Nathalie também foi utilizada, aliás, como o nome da música quando se tratou da versão espanhola. E estas são então as duas primeiras músicas da edição de hoje do nosso programa, Nota 7, aqui no canal 1 da Antena 9. Iniciamos com Gheorghe Zamfir e a música Aranjuez, Mon Amour, andamento número 2. E aqui estamos depois de Henrik Ugart com esta Schwarz Augen, ou se preferirem Nostalgie, Madali, que é a versão original. Vamos agora ficar com mais temas, que neste caso, mais um tema, que neste caso é um tema bastante conhecido chamado The Power of Love. Esta melodia foi realmente composta para Jennifer Rush, mas depois foi a Celine Dion quem fez dela um enorme sucesso. É a próxima música que nós vamos aqui ouvir, a próxima e última, porque o Carlos Bonaparte despeço-me por hoje. Regresso amanhã, por volta das 19h, na companhia aqui então do seu canal 1. Já de seguida, André Machado traz mais uma edição do Ship Tuning. Fique bem ouvinte, tenha então uma boa tarde e até amanhã.